Alô, bom dia, o PAN 3890, autorização Recife 330, informação Fox. PAN 3890, Recife, nível 330. Aqui é periódico 58, cola pistola 0 com a esquerda, sai da PUC, direção Caju, controle 120 décima 8, assina 5134. Confirme o controle, o acesso controle? 120-8-3890. Copiado, então 330 aprovado em Recife, Aperuístico 58, Puca, Caju, saída, 5134, transponde, 208, o controle, então 3890. 90, correto, reporta para o X. Obrigado. Cadê? 2000, reportava o utilizador, está presente poder elevador, não, senhorita? Então, 3597, desça para 2000 pés, ajuste na 097, reporte o localizador. O 3597, solicitou se está presente para levar a Duna. Tem condições depois de Duna interceptar e completar a final? Afirmativo. Autorizado, 2000 pés, depois de Duna, 1017 com ajuste, reporte o localizador. Boa, Duna, descendo para 2017, reportará localizador 3597. Muito obrigado, senhorita. Alfa do CN, 45 no corte de frequência. Onde a Ongara? Onga? Alta? Desconheço, tá, meu senhor? Desconheço. Confirmando é a Bata? Bata, corre pra Bata. A Bata, senhor, realiza o backtrack, ingressa a pista no 7 e livra após uma entrada após a ótica esquerda. Salvador 3171, para o Chibeca Sonamento no. Para o Chibeca Sonamento no Pátio 3, já fez posição 9 horas. 3171, eu tenho um APSA que está passando na retaguarda, o APSA cargo, já coordenei com a equipe de solo, após a passagem está autorizado. Após o APSA está autorizado, 3171. Autorizado, chamei de funcionamento, contato 5808. Autorizado, 5808. Final torre 118-6. 118-6, um bom dia, um bom final de semana. Through one niner, one one, and Avanza 980, confident clear, AMO arrival, descend Cyclone 050. I'm on arrival, flight level 050, American 980. Machado e travado. 3597 Datão, ajuste no 097, tem livre pouso, pista no 0, variável com 3 nós hoje. Seguinte, livre pouso, da 3597. Sete, solo azul no 1, no direita, 121, décimo 9. 1219, direita, livre outra 3597. O 897 ainda não deu um plano? A intenção é com fins, não é isso? Assim que chegar aqui eu chamo pra cópia. Alfa, bom dia, Zé Alex, sou Juliette, tá 3597. Autorizado Alfa, representante da Juliette, tá 3597. Prossiga com o 715. O 953, para Brasil, é leva? Negativo, prefiro a saída Arbor, se a rota for pelo 917. Ah, legal, obrigado. Solo Web 5808 acionado com o 30, aborda 3 horas e 49, alterna com 20 para o táxi. Confirmou o POB? 130. frente, Índia, ponto de prancha, Matoi, 186, altímetro agora no 0975808 da Web, bom voo. Obrigado, Índia Alpa, torre 186, ponto de espera, 0975808, Web 5808, inicia. 3517, mantém a posição. Manterá, 3517. Salvador, 3-1, 7-1, passando para o ataque, está com 4 horas de autonomia, operando com 5-1-1-7. Afirmativo, confirmando 1-2-4 a bordo. 1-7-1, segue. Vai prosseguir o táxi seguindo o web. Reporte no ponto de espera, pronto. O ajuste no 0-1-7. Vai seguir no objeto 1017, 3-1-1. Meio 42, informação Fox Dot, posição 01, quanto possível autorização para repetir. Pronto, cópia? Tá pronto, gol 1642. Gol no 642, Salvador Recife, autorizado nível 390, é por isso que se coisa roda. Decolada no 0, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5151, transponder o controle em 120, decimal 8, o gol no 642. Só que confirma o código 5151 no transponder. Estimativa autorizada então 5390, Rio 8, decolada 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 2-0-8, controle 5151 é o código, voo no 642. Correto, reposto pronto. Repórter 3517 da passagem, uma Airbus da companhia que taxia o ponto espera, sua esquerda, após ingressa para o portão 05. 3171 na área, manter. Bom dia, é o 3153 com a informação Foxtrot. Passando a posição Adolfo, descendo para 160. Então, 3153, a senhora identificação, chegada boa, fidência para 4000 pés, ajuste 1-0-1-7. 4000 na chegada bom, e o ajuste será 1-0-1-7. Então, 3153. Bancar 980, descend 2000 feet, connect 1017. Clear final report established, localizer. Clear to descend. 2000 feet, 1017. Join, clear to join, you approach. Controle 120, décima 8, uma boa viagem. Obrigado, 508. Controle, Salvador, Ponte Web, 508, cruza 1100 centros. Salvador, Ponte Web, 508. Web 5808. Contato radar, foi para 360 CDA. É, poderia repetir, por favor? Contato radar, foi para 360 CDA. 360 CDA. bom dia, o gol no 804, formando. Não, Foxtrot. Gol 804, Foxtrot, informação em curso. Corrigindo, agora é a Golf, ok? O altímetro no 017, a modificação. 360 é o nível, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2017, já vou checar posteriormente a Golf. Pode prosseguir. Não tem necessidade não, a única alteração é o altímetro no 017 e a temperatura agora 23. O voo no 804, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, leida após leida, voa bridge, onde intercepta up Zulu 10. 5137 no transponder e o controle 120.8, voo no 804. Eu só não copiei o transponder, por gentileza. 5137. Do Galeão 360, aprovado, transponder 5137, controle 120.8, vamos decolar na saída da El, leda após leda voa bridge e intercepta a Zulu 10, conforme o plano, o gol 904. Complementando nível 360, primeira curva direita. Primeira curva direita, 360, conforme. Correto, repasse quando pronto, fracionamento e puxa. Obrigado. Salvador Tower, American 980, establish the localizer. ILS X-ray 10. American 980, QNH 1017, clear to land 1910, Indy 050 degrees, 74 knots. Check landing gear. Check the landing gear, clear to land 10, American 980. Leve 5808, chama Recife 288, 388, alternando 260, F5808, bom dia, senhor. Pan 3171, Leda. Leda, 3171. Sétimo 5 para cópia. Pan 3153, desce via para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador. Via para 2000, reportará na LOC 3153. Valeu. 3171, chegou em Recife, 1251, alternado no 3325. 251-3315-71. American 9801, I got 26 now, right in Congo, 12 in the small line. 129 American 980. American 982, off runway 12. 4069. 4069, Campinas 360, em curva, formação em curso e a Golf, lá de cópia. Afirmo com a Golf, aguardando cópia, o azul 4069. American 982, off runway 12. American 980, proceed your decks onto Juliet, route up to 4. That's where Julian will report, report to the American 982. 1715, me escuta? Alô, Gol 1607, bom dia, condição Golf, autorização 3.60, Guarulhos. É o número 3 aguarde o número 607. Aguardando. O 1897 na escuta. Pronto, cópia Confins, 360. O 1897 Salvador Confins, autorizado nível 360. Decola no zero, primeira curva direita. Defira a saída da EU, Leda após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu 16. 5161 no transponder, o controle operem 120, décima 8, gol no 897. Só corrigindo, em Bridge já intercepta o Zulu no meia. É o 897, reposto quando pronto, fracionamento push. Confirmando, torre 1804 para autorizado pushback. Afirmativo, o 904, como anteriormente, está livre no 03. Livre, obrigado. 4069 da Azul, pronto. Pronto, cópia. Azul 4069, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolado no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda, após Leda, voa Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta E, quando intercepta a rota do Zulu no meia. 5150 no transponder, o controle em 120, décima 8, Azul 4069. 4069, autorizado nível 360 para Campinas, saída, decolada 10, curva direita, da El, Leda. Bridge, apenas o 16, transponder 5150, controle 120, décima 8, para o Azul 469. Protegimento correto, passe que se encontra o 3. Afirmativo. Reposto quando pronto. Chamará pronto, puxa acionamento Azul 409. Salvador, 3890, acionado táxi, tem 139, Natal, 3 horas e 50. Alô 4, informação Gol, solicita 150 Aracaju. 5 no 4, tá um pouco cedo. Quando chegar o plano eu já passo a autorização, não, module agora na 1219. Se encontra agora no através da posição 03. Ok, copiado, dá visual, 3890. Só logo, 1642, posição 01 para o push acionamento. Sente, aguarda, gol no 642. Aguardando, gol, 1642. Bom dia, o Trip 5154, informação Gol, solicitação 950 Aracaju. Afirmativo da solicitação, se não me engano, o plano é para as 10 Zulu, Salvador Aracaju. Foi solicitado 150, agora decola, o plano ainda não chegou, ok? Assim que chegar, eu chamo para cópia. Ok, aguardando, obrigado. Gol no 607, pronto, cópia. Escuta. Gol no 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolada no zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 16. 5152, eu transpondo o controle em 120, décima 8, gol no 607. Autorizado Guarulhos 360, roda 10, curva direita da El, Leda, Bridge, para o Zulu 16, 5152, eu transpondo 1208, gol no 607. Correto, e após quando pronto. 3153, bom dia, pouso autorizado, vento variável com 3 nós, ajuste no 097. Tente, controle livre, pouso na 10 ou 3153. Táxi 1804, 120, 120, aborda o trem na Campinas, 4 horas de autonomia. Via Índia no ponto de espera, chama a torre 108.6, altímetro 10, 17, gol no 804. 2017, e na Índia chama 86, bom dia. 980, approaching Juliet. Ok, a service of the same company by Juliet to stand 11, American 90.